Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente. Como faz pra segurar? Já tô logo pra beijar. Em janeiro você tem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver paixão, mas se quiser pode ficar uma vida inteira. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Se o amor tiver paixão, se o amor tiver o Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correndo só pra te salvar. Eu quero que seu mundo caia do 18º andar, mas eu vou tá lá. Quero, mas não quero não, esse meu coração não dá pra confiar. Quando digo que eu te amo, logo, logo eu mudo os planos. Deixa pra lá, eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo te salvar, te esquecer e te lembrar. Vai me matando essa dúvida. Eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo te salvar, te esquecer e te lembrar. Como eu odeio te amar. Aô, safadão, o que que eu faço, compadre? Me ajuda aí, me dá uma luz. Ô, João Bosco e Vinícius, esse passo é complicado, eu também tô assim, hein? Eu quero, mas não quero. Vambora. Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correndo só pra te salvar. Eu quero que seu mundo caia do 18º andar, mas eu vou falar. Quero, mas não quero não, esse meu coração não dá pra confiar. E quando eu digo que te amo, logo, logo eu mudo os planos. Deixa pra lá, eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo te salvar, te esquecer. Ao mesmo tempo te salvar, te esquecer e te lembrar. Como eu odeio te amar. Eu quero te jogar do precipício ao mesmo tempo te salvar, te esquecer e te lembrar.

beijo da sua boca, do jeito que foi fácil você tirar sua roupa pra outra pessoa. Você se queimou por um motivo à toa. Se eu te amo, não vale o sentimento. Se você só queria só um love de momento, escolheu errado. Seu coração merece outra noite acordado. Fiquei por aí, amando por um, querendo por dois, sofrendo por três. Você não tem. Da brincadeira, é verdade ou consequência? Se não sabe, eu te ensino. Quem jogou sempre curtiu. Se não escolher a verdade, vai topar o desafio. Gira, gira, gira, gira, gira, gira essa garrafa. O bico apontou pra você, então vai ter que responder. Gira, gira, gira, gira, responde aí a sua vez. Agora eu quero saber se você já beijou de três. Ah, não vai falar não? Capricha no movimento, mão no joelho e desce lento. Sensualiza o movimento, mão no joelho e desce lento. Mão no joelho, mão no joelho, mão no joelho e desce lento. Mão no joelho, mão no joelho, mão no joelho e desce lento. Gira, gira, gira, gira, gira, gira essa garrafa. O pico apontou pra você, então vai ter que responder. Gira, gira, gira, gira, se você fez e ninguém viu. Agora eu quero saber se você já traiu. Ah, não vai falar não? Você vai ser obrigado, beija quem tá do seu lado. Você vai ser obrigado, beija quem tá do seu lado. Agora beija, beija quem tá do seu lado. Agora beija, beija quem tá do seu lado. Agora beija, beija quem tá do seu lado. Isso é sucesso, maninho! O playboy de Tucuruí. Tá na hora de ligar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira essa garrafa. O pico apontou pra você, então vai ter que responder. Gira, gira, gira, gira, me responde na moral. Se terminou o namoro só pra vir pro carnaval. Ah, não vai falar não? Judia dos caras sem perdão. Vai bum bum beijando o chão. Judia dos caras sem perdão.